aqui é a Gabi. Tá ligado que é o Beno, né? Minha luta diária eu traço comigo mesmo. Matando o leão por dia, se caso isso for preciso. Cresci acostumada a esconder o meu sorriso. Quando corre, vira, bota o ouro no dente. Sou um jovem nordestino atrás da máquina do tempo. Volta anos atrás, fazer fit com o velho X. Vivo sem me arrepender, deixo ele no prejuízo. Correndo pra minha vida mudar. Muitos já tentaram me ferir. Hoje nada mais vai me parar. Olhando de cima pra baixo. Quer tirar uma foto, quer tirar um pedaço. Muito escamoso diferenciado. Tampando uma cara igual procurar. Tampando minha cara, me sinto matuto. Comprando minha casa, me sinto maduro. Dentro da BM, tô lindo, tô bem. São pedras e ganhos, conquista e fracasso. Dormindo no chão do estúdio. Focado no luxo, focado no lucro. É tanta mulher que eu fico confuso. Só que era fiel aqui do meu lado. Yeah. Atrás do corre me sinto veloz. Igual o motor até de um Rolls Royce. Tamo no corre. Correndo pra minha vida mudar. Muitos já tentaram me ferir. Hoje nada mais vai me parar. Tô determinado a conseguir. Vou conseguir, yeah. Tipo minha avó que saiu do Agreste. Sem saber ler, mas mudou o seu cérebro. Vai muito focada em mudar de vida, independente do que alguém dissesse. Eu carrego no peito esse ensinamento. Sempre o respeito vai ser o firmamento. Tô nesse game já tem muito tempo. Você sabe, essa grana é merecimento. Me juntei com Brena, dupla que deu certo. Tipo Paul e Lennon, Romário e Bebê. O esforço supremo supera o talento. E eu te esmaguei porque cê é um inseto. Você foi pisado na terra do punk. Tô acertando tanto, pensando que eu fiz pra tua mina te largou porque tu é problemático. Eu não ligo pra isso. Correndo pra minha vida mudar. Muitos já tentaram me